ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 28 de julho, a última segunda-feira do mês de julho, está entrando no ar o seu Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de publicidade, de ética na publicidade, práticas na publicidade, regulamentos na publicidade, em resumo, tudo que tem a ver com esse maravilhoso mundo da publicidade, dos anúncios que nós vemos cada vez mais na televisão, principalmente, é o grande veículo de publicidade hoje, embora você tenha publicidade, bastante publicidade e bastante criativa também em rádios, mas o forte da publicidade é a televisão, sem dúvida alguma. Estamos aqui no estúdio hoje com o Luiz Henrique Nascimento, que é de planejamento e de comunicação e marketing social, consultor e gestor no terceiro setor, a Roseli Goffman, que é psicóloga clínica, e o Fábio Steibel, que é professor da ESPM Rio. E nós vamos abrir o programa, vou abrir o programa com a Roseli, porque não tem a ver com a publicidade, mas tem a ver com a psicologia clínica. E essa questão da publicidade voltada para o público infantil, inclusive não apenas a publicidade, mas o próprio marketing dos produtos, a embalagem de produtos, esse tipo de coisa, sofre uma série de restrições agora. E, inclusive, nós vimos há pouco tempo, semana passada, eu vi uma entrevista da Mônica de Souza, que é da Maurício de Souza Produções, falando sobre a maçã da Mônica, que não pode mais. E eu já vi também no Pão de Açúcar, que revendia essa maçã, o saquinho da maçã. Agora não tem mais a Mônica, não tem mais o nome, e tem só um desenho estilizado de um rosto infantil, quase como aquele círculo do riso, sabe, aquele sorrisinho amarelo? É quase como aquilo ali, que não identifica absolutamente nada, sequer criança, mas você vê que preserva uma certa identidade, um recall daquela embalagem. Roseli, como é que você está acompanhando essa questão como psicóloga? Bom dia. Bom dia, aos ouvintes, bom dia a todos aqui que me acompanham na mesa. O que eu queria falar é assim, há mais de 15 anos que a gente tem notícia de uma luta, né, de determinados segmentos da sociedade contra a glamourização dos produtos. Como glamourização dos produtos, nós entendemos desde a embalagem até o uso de personagens do imaginário infantil para a venda de determinados produtos. Isso quer dizer o quê? Para a criança, até principalmente de até 6 anos, digamos que a criança de 3 anos ela já começa a assistir televisão. Principalmente para crianças de 3 a 6 anos, ela não diferencia o que é anúncio do que é a programação, do que é a veiculação do conteúdo. Então, tudo que aparece também como anúncio, como publicidade, para a criança é a mesma coisa. Então, ela está assistindo um determinado seriado que ela adora com um herói, vamos dizer. Pode ser o Homem-Aranha, que é uma coisa muito em voga, a gente vê inclusive fantasia de carnaval aí, muita gente, muitas crianças fantasiadas de Homem-Aranha. Então aparece o Homem-Aranha e aparece a venda de um produto acoplado ali no intervalo desse programa. Para a criança é tudo a mesma coisa. Então é aquele produto do Homem-Aranha. Então ela vai chegar no supermercado e ela influencia a família na hora de comprar e ela vai pedir, olha, eu quero essa do Homem-Aranha. Inclusive ela vai se referir ao personagem. Então, nós, né, nós da psicologia, achamos e fazemos esse debate que esse tipo de influência é perniciosa para a formação da criança. É isso. Na verdade, você, quando falou daí do Homem-Aranha, a gente lembra logo do filme, mas existe o seriado que é em desenho animado, e o desenho animado ele se mistura muito com a publicidade infantil, porque ela é muito também em desenho animado, também é um formato que se utiliza bastante. Eu gostaria que o Luiz Henrique entrasse na conversa aí. Luiz Henrique, bom dia. Você fizesse alguma... dá um seu pontapé inicial nessa partida aí. Bom dia a todos aí que estão participando aqui do debate. É um tema interessante e que envolve muitas paixões. Eu dei uma olhada no que a mídia estava falando sobre isso na internet e tal. E existem muitos defensores da publicidade que tem um discurso em geral de controle do Estado sobre livre expressão e tudo mais. Assim como você tem outras defesas também mais arraigadas a favor da publicidade, contra a publicidade infantil, perdão, também com viés, vamos dizer assim, um pouco ideológico. Eu acho que a gente não precisa entrar na discussão nos seus tons ideológicos. Existem dados muito claros, né? Eu vi aqui que mais de 80%, perdão, 96% dos alimentos que são anunciados, eram anunciados para as crianças, eram de baixíssimos teores nutricionais. Você tem um terço das crianças com obesidade, acima do peso, 15% com obesidade. Então existem motivos muito claros para haver algum tipo de controle. Eu não tenho conhecimento profundo sobre a legislação, mas eu acho que ela está, inclusive, sintonizada com a legislação de outros países que a gente sempre gosta de se comparar, né? Estados Unidos, Canadá, países na Europa, elas são sociedades que já têm um controle sobre a publicidade. E ali, nesses países, ninguém fala em censura, ninguém fala em repressão, em controle do Estado. Existe um consenso dentro da sociedade de que é importante proteger as crianças de mensagens que elas não conseguem discernir. Basicamente, para começar. O interessante disso aí que você acabou de dizer, por exemplo, eu tenho visto em bancas de jornal, esses luminosos que ocupam a parte traseira das bancas de jornais, um que é de um plano de saúde, desses maiores planos de saúde, que fala disso: vamos trocar as bolas de sorvete por bolas de futebol no combate a essa obesidade. O sorvete é um dos produtos que mais malefícios causam à saúde das crianças, especificamente junto com aqueles biscoitos casadinhos, aquelas coisas, né, recheados, que são bastante problemáticos. Você tocou numa questão que eu acho importante, que é a questão de ter ou não uma legislação ou uma coerção ou um controle do Estado. A publicidade brasileira, ela criou, durante a ditadura militar, como uma legítima defesa, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Com isso, ela evitou a censura que foi imposta à imprensa de maneira geral e que se estenderia fatalmente à publicidade, porque a publicidade estava impressa também e estava também veiculada. Com isso, o CONAR criou uma aura de controle da publicidade, mas, na verdade, o que nós vemos é que esses episódios, como o episódio do anúncio da lingerie com a Gisele Bündchen, que provocou uma reação irada da secretária de Mulheres do governo na época, e o CONAR se posicionou a favor do anúncio, e outras publicidades que, como agora nós estamos vendo essa questão da publicidade infantil e da embalagem mesmo de produtos, isso mostra que há uma assintonia entre o mercado consumidor, a sociedade e o que o governo ou o que se pretende. Na verdade, a publicidade aqui, a publicidade de alimentos está na mão da Anvisa. Quer dizer, não sei quem diz se biscoito faz bem ou faz mal é a Anvisa. O Fabrício, entra aí nessa história, eu queria que você falasse um pouco. Bom dia. Bom dia. Vou entrar então como publicitário. Acho que o meu argumento aqui vai ser que eu concordo com o princípio da regulamentação, mas não concordo com a forma como ela está regulamentando. Acho que é importante a gente colocar algumas coisas, deixar clarear o que é essa regulamentação. A primeira delas é que quem fez a regulamentação é o CONANDA. O CONANDA é um órgão extremamente sério e respeitável porque ele é multissetorial. Ele é extremamente importante e tem poder de regulamentação. Ele aconselha o quê? Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente. Isso. Se você pensar, por exemplo, em outras resoluções de outros conselhos, você vai pensar, por exemplo, na justiça. Então, o nepotismo no judiciário foi combatido, entre outras formas, com uma regulamentação parecida com essa que está sendo suposta para o banimento da publicidade para menor de 12 anos. Então, será que é uma regulamentação que vai funcionar ou não? Olha, tem uma grande discussão judicial aí, mas é uma regulamentação séria. A segunda coisa que a gente tem que pensar é o que é que ela está tentando proibir. E o que ela quer proibir publicidade para crianças e adolescentes, o que significa pessoas abaixo de 12 anos. Então, ela não quer proibir a venda de produtos para crianças e adolescentes, ela não quer proibir a propaganda para os pais dessa criança, ela quer proibir a propaganda voltada para esse público. Que o argumento principal é que é um público que, primeiro, não é público consumidor, segundo, não tem discernimento. Agora, onde é que eu acho que a resolução... Início, eu acho que a resolução acerta. Onde é que eu acho que a resolução erra? Ela erra para partir do princípio que ela quer banir todo tipo de publicidade. Três problemas que eu acho envolvidos nisso daí. O primeiro deles é uma questão prática. Se o Conanda quer fazer um manifesto, e aí as empresas são absolutamente responsáveis por a discussão chegar nesse ponto, a última regulamentação grande que teve de publicidade para esse público é 2001. Desde então, há acordos, mas são mínimos em relação ao que pede a sociedade civil. Então, as empresas, como setores, elas estão realmente atrasadas na discussão. Elas têm usado do seu poder de barganha para não negociar da forma que é. Agora, se você quiser, né, o texto é absolutamente genérico, de propósito, para justamente pegar tudo. Não é só tirar o que está na televisão, o que está na revista, é tirar o PDV, o ponto de venda, é tirar a embalagem, é tirar várias coisas. O que vai acontecer é uma enorme área cinza, onde você não sabe onde é que a publicidade começa e onde é que ela termina. A embalagem da Turma da Mônica, o gibi da Turma da Mônica. Será que eu posso fazer a propaganda do Castelo Rá-Tim-Bum? Então, é claro que existem grandes empresas e grandes targets aí que são visionados. E eu acho que a resolução seria mais feliz se ela direcionasse a estes públicos específicos, esses produtos específicos. Ao falar todo, eu acho que ela perde força. Vamos pensar, por exemplo, uma pesquisa da Anvisa fala que 8 em 10 propagandas de alimentos tratam de alimentos, se não me engano, era bebidas, que são impróprias para o consumo de crianças e adolescentes. São muito sódio, muito açúcar. 8 em 10. Agora, 2 em 10 não são. Então, 6 em 10 propagandas não tem informação nenhuma, mas 4 em 10 tem. Então, o segundo problema que eu vejo é que essa publicidade ela acaba com o poder de inovação da publicidade. Então, a gente precisa de uma publicidade melhor, não necessariamente de nenhuma publicidade. Eu não estou falando aqui de fazer propaganda para crianças e adolescentes melhor. Eu apoio a resolução de não fazer propaganda para crianças e adolescentes. Agora, eu acho que a forma de atingir isso é de você fazer regulamentações para melhorar. O CONAR tem feito ações nessas áreas. Você tem que pensar, por exemplo, o caranguejo da Brahma, que foi uma das coisas proibidas, e outras regulamentações que estão no código do CONAR. Eu acho que dá para ser feito mais. Eu acho que daí a questão é indicativa. É de você pensar no processo indicativo. Esse caso do caranguejo da Brahma, o quê? Você pode lembrar o que foi? O caranguejo da Brahma era uma propaganda de cerveja, onde você tinha um caranguejo que tirava a cuequinha e falava nananana, e aí ele fazia. Depois o pânico na televisão pegou o desenho e fez. E rapidamente a sociedade gritou e falou, olha, peraí, mas você tem um cartoon bonitinho, fofinho, numa propaganda de cerveja, daí você tinha tartaruga, e hoje você é proibido de fazer propaganda de bebidas com cartoons ou coisa assim. Entendi. Foi um dos pontos onde o CONAR agiu rapidamente e teve efeito. E resolveu o problema ali. Roseli, ele falou de uma coisa que me ficou aqui na minha cabeça, desse público criança e adolescente. E adolescente, a gente vai até uma faixa etária aí de 18 anos de idade, até a maioridade. E nessa faixa já não é mais criança, já está, não é? Quer dizer, até psicologicamente está em formação da personalidade, está inclusive experimentando, não é? Situações e coisas da vida e do consumo. Como é que que funciona isso na sua cabeça? Na verdade, a normativização, quer dizer, quando se lança, e isso daí tem a ver até com a regulamentação, quando se lança um projeto de lei, ele tem que ser regulamentado. Ele tem que definir como ele vai ser aplicado. E da mesma forma, as categorias que a gente diz, criança, adolescente, adulto. Primeiro que ela tem variáveis. Porque quando a gente marca, faz o crivo em 12 anos, é uma marca possível, provável, daquela criança e adolescente. A partir disso, a publicidade pode ser veiculada. Aí você vai dizer, não, mas 13, 14 anos ainda é adolescente. Hoje em dia, inclusive, fazendo uma pequena brincadeira aqui com vocês e com os ouvintes, tem adolescente de 30 anos. Né? São aqueles que não conseguiram sair de casa por qualquer razão, são super mimados, a mamãe leva o cafezinho na cama. Então, são aqueles nossos jovens, velhos jovens, né, de 30 anos. Então, essa coisa da idade, para a gente não é uma coisa fixa, é só um indicador. ela é apenas um indicador. Então, vamos dizer que até 12 anos consideramos que são crianças e adolescentes e que não estão preparadas para receber esse tipo de publicidade e estabelecer um critério de julgamento. Isso é para dizer que no mundo nós somos seres singulares, os indivíduos são diferentes, são diversos. E hoje nós temos, por exemplo, crianças de 10 anos que têm uma profunda maturidade, inclusive vivências terríveis que eu duvido até que um de nós aqui nessa mesa tenha tido com 10 anos sequer. Entendeu? Com 10 anos, pessoas que têm vivências terríveis. Então, o negócio da idade é um indicador de faixa de criança e adolescente. Muito bem. Com 18 anos, naturalmente, que está sujeito a toda a vida. Hoje em dia, inclusive, tem pessoas já casadas, tem mulheres que já têm filhos com 18 anos, então não podemos tratá-las da mesma forma. Agora, queria dar uma pincelada sobre o assunto do CONAR. Todos os processos de autorregulação, eles são processos complexos. Hoje em dia, já se sabe que a autorregulação tem que ser composta com outras regulações de Estado e com outras consultas à sociedade que façam possível o estabelecimento de uma regra que atinja uma maioria e não somente uma minoria. O problema do CONAR é o problema da velocidade da ação. O tempo que o CONAR leva para fazer o julgamento e uma avaliação de uma publicidade, ela já entrou no imaginário. Ela já entrou no imaginário da criança, no imaginário popular, o tempo que ela leva para fazer esse julgamento. Então, por exemplo, o Fabra, que é meu companheiro lá das reuniões de classificação indicativa, a classificação indicativa ela teve um critério muito bom. Ela é uma autoavaliação que é submetida à regulação. Ou seja, a classificação indicativa, quando uma empresa de rádio e televisão produz o conteúdo, ela tem os critérios de avaliação que vão colocar a faixa de idade daquela programação. Esses critérios de avaliação, eles são um auto-julgamento, né, que a emissora de TV, por exemplo, faz da sua novela, e ele é submetido à apreciação do Ministério da Justiça. Então, eu imagino que a publicidade deveria obedecer a um critério semelhante. Ou seja, se faz um esquema de avaliação, o que, que é uma publicidade não dirigida à infância? Então, se regulamenta, aí a empresa de publicidade obedece esses critérios, submete a apreciação de um grupo mais misto, que não seja só de empresas, como é o caso do CONAR, e aí a publicidade é veiculada. Ora, vamos ter sucesso. Por que, que vamos ter sucesso? Porque é uma atividade compartilhada. É da natureza da democracia ela ter representação dos diversos segmentos. Então, quando a gente vê a composição do CONAR, a gente vê o quê? Que ela, em absoluta maioria, ela é constituída por representantes das empresas. Se essa é a maioria, eles nunca vão avaliar alguma coisa em função de um regramento da sociedade que está no campo daquele público a que ela quer atingir. Ela vai ter dificuldade de estabelecer um regulamento mais ético e que contemple todas as camadas da sociedade. Inclusive, a gente teve que conviver anos com uma coisa chamada liberdade de expressão empresarial, que só o Brasil inventou esse texto, que é um texto completamente perverso e de uma lógica perversa. Outra coisa que foi citada aqui, um terço da população de crianças está no caminho da obesidade. Ou está obesa ou está no caminho. O problema de saúde pública é de ordem de milhões e milhões de reais. Então, temos problemas na saúde pública no Brasil? Temos. Por que que temos? Nós examinamos as causas? Ou nós só vemos os números das consequências do consumo desenfreado desses produtos? Primeiro, sorvete é bom. Todo mundo aqui gosta de sorvete. Ah, vamos acabar com sorvete? Não, vamos passar a ter uma publicidade sóbria e dirigida àqueles que sabem que sorvete faz mal, e não às crianças que, para elas, sorvete é muito melhor sorvete do que bola de futebol. É lógico que o sorvete está muito mais perto, muito mais à mão. Ou pelo menos depois da bola de futebol, uma bola de sorvete, né? Porque as crianças correm, sua, faz né? Faz sentido. Vale a pena, né? No verão, né? É. Luiz, entra aí. Então, uma coisa que eu... O Fabro fez uma fala bacana sobre a questão da potência criativa da publicidade. Eu acho o seguinte, isso eu aprendi, trabalhei com publicidade um pouco também, quanto mais restrito o meu espaço criativo, mais desafiante ele é. Então existe aí um desafio para a publicidade de se reinventar nos espaços que ela tem. Inclusive, quer dizer, o seu novo horizonte agora é como vender coisas para as crianças através dos pais. Então é um desafio muito interessante. O que eu acho é que até então, até a resolução do CONAR, era muito difícil que a publicidade tivesse esse incentivo. Eu vi aqui, segundo o Ibope Mídia, que só no ano passado os fabricantes e importadores de brinquedos investiram 910 milhões de reais em publicidade. Então quem é que quer abrir mão desse dinheiro? Esse dinheiro, ele incentiva a inovação em publicidade ou ele vai manter o mais do mesmo? É muito dinheiro. Essa informação desqualifica muito da informação, da defesa que se faz da publicidade infantil como liberdade de expressão, como isso é intervenção do Estado. Não, é muita grana. É muita grana. Então, eu acho que o que se está... a posição do Fábio é bastante lúcida, bastante bacana. Eu acho que... você falou que 2001 foi a anterior revisão. Então, a gente tem essa. Eu acho que a gente vai viver essa experiência. A gente vai ter a oportunidade de continuar melhorando esse procedimento. Mas eu acho que ele é bastante válido e os números são bastante fortes. Na verdade, nós temos essa questão. Você falou de uma coisa muito interessante, que é o desafio que essas as regulamentações e as regulações impõem ao meio criativo, né? A publicidade brasileira é tida como uma das mais criativas do mundo, das mais premiadas, e ao mesmo tempo eu vejo que é uma das mais apelativas, e eu vejo que é uma das mais pobres de imaginação nos apelos, assim, no geral. Os anúncios premiados são muito bons, são anúncios realmente de grande qualidade, mas a média não é aquilo, a média está bem abaixo daquilo ali. E nós vemos, por exemplo, um mercado consumidor muito sofisticado, que é o mercado consumidor de imóveis de luxo, por exemplo, ou de automóveis de luxo, por exemplo, em que a publicidade é muito bem cuidada. Mas você tem já, dentro do mesmo segmento de automóveis, você tem o mesmo produto, o de luxo e o popular, a diferença de apelo é muito grande, é visível e perceptível. O desafio da criatividade não é tão presente assim quando você vai baixando o nível do consumo. E uma coisa que eu estava até conversando isso antes aqui com a Roseli, é que no Brasil de hoje você está muito confusa essa noção entre consumo e cidadania. Então, quem não é consumidor não é cidadão e vice-versa, entendeu? Quer dizer, você tem o cartão, qualquer cartão, a inserção de uma parcela grande da população nessa classe média do IBGE, que é uma classe média quase fictícia, mas nominativamente é a classe média, isso gera uma cidadania do cartão, cidadania do dinheiro de plástico, a cidadania do crédito pequeno, mas crédito que antes não havia. Eu acho que como é que é? Eu acho que, querendo ou não, nós estamos trabalhando sob agenciamentos de valores na sociedade. Existe publicidade muito boa sendo feita no Brasil, mas, de uma forma geral, as marcas estão implicadas em vender algo que não é possível ser entregue, que é a felicidade, né? Sobre inúmeras formas, inúmeros valores e tudo mais. Então fica difícil a publicidade, muitas vezes, as marcas muitas vezes trabalham sob um desafio que os pais têm, que é dar atenção às crianças. A criança brasileira que passava, pelo menos agora tem o tablet, né? Mas é que passava 5 horas, mais de 5 horas por dia em frente à televisão. Mais tempo em frente à televisão do que na escola. É a criança que mais ficava, então, em frente à televisão. É a babá eletrônica, que agora virou o tablet, né? Então, como é... muitas vezes eu escuto marcas e instituições de publicidade dizendo assim, mas os pais é que tem que educar as crianças. Os pais trabalham o dia inteiro, tem que fazer a pós-graduação, tem que fazer não sei o quê, tem que agenciar a sua vida. Tem dificuldade de agenciar o cuidado com a criança. Esse é um desafio, e em cima dele muitas vezes as marcas tiram essa vantagem. Desde o início, as crianças recebem a promessa de felicidade através de um produto. E aí a gente passa pela questão, inclusive, da alimentação, da questão da obesidade. Então, hoje, as crianças são clientes da indústria de brinquedos. Amanhã, eles vão ser clientes da indústria farmacêutica. É um desafio complicado. Bom, se chegarem até lá, né? Se chegarem até lá. Porque se você sabe que o sal, o açúcar e as gorduras trans, elas produzem hipertensão, diabetes e outra série de doenças, inclusive já existem pesquisas indicando que a idade, vamos dizer assim, possível para a morte das crianças que são submetidas a esse tipo de alimentação é rigorosamente menor do que a dos pais e avós que foram criados com alimentos não industrializados, a gente fica meio em pânico, né? E realmente é uma coisa muito difícil de você ouvir. É a outra questão, que a responsabilidade é dos pais. Dizer que a responsabilidade é dos pais, se nós sabemos que as crianças passam 5, às vezes 8 horas por dia diante da televisão, do tablet, hoje em dia, né? Hoje em dia, então, tem mais concorrência ainda para a relação com a família e com a escola, que é o telefone ou o tablet, e o computador e a televisão, quer dizer, essas 8 horas por dia estão dadas, e a publicidade está nesses 3 veículos tecnológicos. Você dizer que os pais têm que ajudar a criança a escolher, quando esses pais precisam trabalhar também, aí fica complicado. Eu acho uma covardia responsabilizar os pais. Não só uma covardia, como em termos de formação de subjetividade, quer dizer, formação do imaginário social, ele diz que a resposta a um problema público e de saúde pública está no indivíduo. O que quer dizer isso? Você fique culpado se seu filho for gordo, porque você deixou ele ser assim, porque você não escolheu o produto que ele deve consumir de uma forma adequada. Eu estou fazendo uma frase bem dura, porque é isso que está implícito. E, na verdade, essa criança não escolheu aquele biscoitinho que tem a embalagem mais bonita ou do seu super-herói por culpa do pai ou da mãe. Ele escolheu aquilo porque aquilo é sedutor, porque aquilo é gostoso, é bom, mas não faz bem. E ele não pôde aprender isso na idade de aprender isso. Ele foi criado nessa repetição, então ele não consegue parar. Ele viciou, ele ficou viciado numa droga, que é uma droga que as empresas permitem que continue a ser veiculada. Agora, acho que a resolução do Conanda, a grande tendência é melhorar. E principalmente, se estão reclamando tanto, aliás, nessa entrevista que o pessoal da Maurício de Souza, mais especificamente a Mônica, né, que é a filha dele, dá, ela diz assim, olha só, tudo, até maçã não teremos mais, não pode ter personagem na embalagem. Quer dizer, ela acha que a embalagem sem a Mônica, a embalagem da maçã sem a Mônica deixa de ser maçã. Eu fico olhando assim, eu acho que essas pessoas estão tão acostumadas a ganhar muito dinheiro com essa veiculação de publicidade, como você falou, 900 milhões, né, que são gastos em publicidade, que elas acham que deixa de ser maçã, gente. É uma coisa muito louca isso. Isso é. Só na 900 milhões da área de brinquedos, é isso? Só brinquedo. Só brinquedo. Fábio. Bom, aqui, eu acho que a gente tem que voltar, né, um pouco e discutir deixa eu lembrar que eu sou contra o resultado da regulamentação, e que eu acho que tem que ser reformado. Porque se você cria um discurso onde toda publicidade é ruim, e onde você precisa da publicidade para ser maçã, bom, vamos tirar a publicidade, tiramos as empresas, tiramos o governo, ou seja, você torna um caminho de regulamentação basicamente impossível de ser atingido. Então, o que é possível de ser atingido e de ser implementado? Por que eu acho interessante que você não deve banir a publicidade? Eu acho que não deve banir, por exemplo, a publicidade da Maurício de Souza na maçã, por exemplo, mas você deve banir outros tipos de publicidade. Você precisa de um processo que seja democrático e transparente de regulamentação. Se a situação atual do CONAR se autorregulamentando não é boa, eu acho que a solução é você reformatar o processo. É você fazer um processo onde você tenha mais controle e mais participação, mas não banir completamente. Senão, você cria um sistema. Uma das consequências dessa regulamentação é que ela vai concentrar o mercado, justamente naqueles grandes corporações onde produzem os produtos mais criticados. Tem um canal do YouTube que se chama Do Campo à Mesa. E é um canal muito interessante, onde ela vai pegar os produtos que são feitos e ela vai analisar quantos morangos tem no iogurte. Quão vilão são os refrigerantes? Num dos programas que ela fez, ela pega os refrigerantes do bem, que são como são chamados. Então ela vai pegar duas marcas e vai ver o quão agressivos elas são. E ela descobre que aqueles produtos, na verdade, não têm os problemas e os malefícios que têm outros produtos que são criticados. Se você banir toda a propaganda, no PDV, esses produtos não podem fazer publicidade. Você mata a inovação. Então, para tirar o grande problema da publicidade, você tira toda ela. Você vai matar a inovação. Você precisa de um processo que seja mais colaborativo. Agora, há uma coisa que eu queria inserir aqui, que é os usos e costumes e os avanços científicos ao longo do tempo, como, por exemplo, que levam, né, às proibições, a proibição da propaganda de cigarro. O cigarro faz mal, não há como você sofismar em torno disso aí. A propaganda de bebidas alcoólicas destiladas em horários impróprios, e até mesmo você já não tem mais, né, propaganda de uísque em televisão, já não tem mais esse tipo de coisa. E você tem também uma evolução dos costumes. Eu me lembro de propaganda do Nescau, dizia: Nescau tem gosto de festa, Nescau dá força e energia, né? E isso não é verdade. Não é, primeiro, que o gosto de festa independe do produto. E segundo, que não pode dar força e energia num copo de Nescau. Na medida em que um copo de leite dê força e energia. Mas o fato é que, à medida que o tempo vai avançando, você vai percebendo. A gordura trans faz mal, essa questão do sódio. O governo mesmo já determinou que a indústria reduza os índices de sódio, tem um prazo para essa redução dos índices de sódio. Já está comprovado, por exemplo, que a Coca-Cola Zero, ela tem muito mais sódio do que a Coca-Cola normal, e por isso ela é mais, ela tem menos açúcar, mas ela tem muito mais sal. Não é que tem menos açúcar, ela tem um substituto, substituto do açúcar, né? Então, acho que a gente vai evoluindo nesse cenário, por isso também os conflitos, eles não cessam, né? Eles vão, a resolução do CONAMA bate de frente com isso, com aquilo, a declaração da Mônica de Souza bate de frente com aquilo outro. O volume de dinheiro gasto em publicidade destinada ao público infantil é um volume muito grande também, e o público infantil influencia. Eu vi isso, por exemplo, assim, não leve criança ao supermercado quando você for fazer compra. Não vá fazer compra de estômago vazio, não vá ao supermercado de estômago vazio. É verdade, são coisas empíricas, na realidade, que se tornam científicas, porque você diz: pô, bicho, eu levo meu filho no mercado, 30% das coisas que eu compro são as coisas que ele indica, né? Que ele empurra, ele vai botando dentro do carrinho. A gente 80% do poder de decisão de compra ali, quando a criança está presente, é dela. Né? Agora, a gente está falando muito de alimento, existem outros aspectos onde essa má publicidade, vamos caracterizar assim, ela pode comprometer o desenvolvimento da criança e da sociedade. Eu tive a oportunidade de debater isso com a diretoria de marketing da Avon, da Matriz, porque hoje a gente vê crianças de 10 a 12 anos, meninas, se maquiando para ir para a escola. A menina com 10, com 11 anos, maquiada, ela parece ter 13, 14. E aí o cara de 19, 20, vai se aproximar. Isso a gente vê acontecendo. Eu trabalho com crianças e adolescentes, com temática de juventude, e a gente tem que lidar com questões de abuso, gravidez precoce, sexualização precoce. Quando você pega o volume de dinheiro que é investido em publicidade, em promoção de representações do indivíduo, da sua potência, da realização da potência do indivíduo através do consumo de determinados produtos, como um agenciamento para ser aceito na sociedade, você depende disso para ser aceito na sociedade. Com 10 anos de idade, uma menina que começa a chamar a atenção de um cara de 20, isso não é um discurso de vovozinha preocupada. São fatos, dados. Isso é bastante preocupante. Acho que, assim como a indústria fonográfica ficou no fim da ficou na berlinda, na mudança dessa questão do MP3 e tudo mais, a publicidade, ela pode perder, de certa forma já está perdendo, o bonde da história de participar dessa inovação, desse ajustamento. Né? Por um lado, o CONAR se fundou muito para driblar a ditadura militar e nem tanto para ser uma coisa de, não, vamos regular para ficar bacana. O início da história foi a questão da ditadura. Então, quer dizer, às vezes você é atraído muito, você é impelido a agir muito mais por outros motivos do que por um motivo, vamos dizer assim, de interesse mais social. Né? Eu acho que a publicidade ainda pode, eu conheço muitos publicitários que têm essa preocupação, que querem abertamente discutir isso, chamam atenção para coisas. A história da Mônica ali, eu entendo que ela está muito preocupada com o dinheiro que ela perdeu, mas de uma certa forma ela também incentivava o consumo da fruta. Você tinha uma combinação de fatores ali, e aí isso pode ser melhorado? Talvez possa ser melhorado. Eu acho que a resolução, ela pode, e necessariamente com o passar do tempo ela vai sofrer ajustes. Eu acho que um pouco por aí. Bom, eu queria falar sobre um pouquinho sobre essa questão que o Fábio levanta de matar a inovação. Eu acho que a gente pertence a uma população, à humanidade, que não se mata a inovação jamais. A capacidade inventiva humana é absolutamente ilimitada. Eu acho que a publicidade nos mostra todo o tempo como a capacidade inventiva humana é maravilhosa. E acho que vai ser um desafio, mas vai ser uma transição necessária. Uma transição de uma época onde a regulamentação era temida, e aí se inventa essa questão da autorregulação. E eu acho que vamos passar a ter um novo tempo nas relações da publicidade com o público, porque essas relações mercantilistas, persuasivas, elas têm sido cada vez mais denunciadas. E não só denunciadas pela população que faz essa discussão, mas como isso tem se ampliado de uma forma enorme. Eu tenho aqui um site com pais e mães que trabalham, né, como militantes dessa regulamentação, chamado Infância Livre de Consumo, de Consumismo. Infância Livre de Consumismo, vejam bem, não é de consumo, é de compulsão ao consumo desenfreado. É isso que não se quer. Que tem quase 100 mil curtidas. Ou seja, existem muitas pessoas que estão envolvidas nesse debate hoje. E se nós estamos numa democracia, a tendência é isso melhorar cada vez mais. Eu quero dar uma mensagem muito positiva em relação a isso. Eu que comecei a fazer esse debate há cerca de 7 anos atrás, fora o interesse que eu tinha como psicóloga nessa militância, passei a fazer institucionalmente, depois de muitos colegas meus que fizeram, inclusive tem uma cartilha disponível no site do Conselho Federal de Psicologia, chamado Pelo Fim da Publicidade Dirigida à Criança, que é uma luta da psicologia de uma forma geral, porque a gente vê os estragos que são feitos nas crianças quando elas chegam até o consultório, nas crianças de baixa renda, nas crianças de classe média, nas crianças de alta renda, como isso distorce a relação com o mundo. E como é importante fazer essa discussão dentro de casa, inclusive, com as nossas crianças, com os nossos netos, nossos filhos, saber o que está acontecendo com eles, saber por que, que é importante. Por exemplo, nós somos um país dos 250 milhões de celulares, de tablets. Temos mais celulares do que população. É perverso essa função. Unicamente incentivando o consumo sem nenhuma reflexão. Nós temos que pensar na sociedade da descartabilidade, do lixo, da sustentabilidade. Quer dizer, nós estamos voltados, estamos no século XXI. Não é possível continuar lidando com o público dito consumidor como se ele não fosse cidadão, como se ele não tivesse direito à escolha. E em relação à queda dos números da publicidade, eu acho essa argumentação, ela não existe. Ao contrário, isso vai aumentar. Vai aumentar o dinheiro investido em publicidade, porque vai precisar de outros fatores, de um outro tipo de diálogo com a sociedade para continuar vendendo os produtos para a criança. Então, agora o diálogo é com pai e mãe. não é mais com a criança. Entendeu? Então, os publicitários vão ter que se lançar para inventar como é que eles vão continuar essas vendas. E eu falei da maçã, do Maurício de Souza, para não falar de tudo, de toda a quantidade de produtos que são deletérios para a saúde das crianças. Inclusive, a maçã nem é. Maçã é ótimo. Pois é, e uma coisa, para usar o exemplo que o Luiz Henrique levantou e você agora tocou nele, que é o negócio da maçã, do Maurício de Souza, eu acho que o consumo da maçã não é uma atribuição, não é uma responsabilidade do Maurício de Souza ou de quem quer que seja. É da família. A família tem que incutir na criança que o uso, o consumo de frutas frescas é o melhor, o consumo de legumes, verduras, esse é o consumo saudável. E o Maurício de Souza entra nessa onda daí, quer dizer, ele tira proveito disso aí e põe a marca dele e vê, nossa, que nem é de boa qualidade a maçã dele lá. Eu já até comi essa maçã, não é das melhores. É verdade, não é das melhores. Outras são muito melhores. Mas é o que está na berlinda hoje, Fábio, e é essa discussão que está provocando essa mesa redonda aqui. Olha, eu acho que... eu vou falar sobre a maçã do Maurício de Souza, né, a maçã da discussão. E o Maurício de Souza virou dono da maçã, né? O Maurício de Souza virou dono da maçã. O Maurício de Souza não inventou a maçã. A maçã sempre existiu. Agora, o que o Maurício de Souza inventou como produto é uma maçã pequenininha que cabe numa lancheira e que cabe num estômago de uma criança. Então, de fato, ele é um... Estou chutando os dados, mas eu realmente, porque eu acompanhei esse processo como consumidor, de fato ele aumentou o consumo de maçã entre crianças que compraram aquilo. É um kit de mais ou menos 10 ou 15 maçãs, ela tem um tamanho proporcional para a criança e ela tem uma nutrição interessante. Você vê que é um quilo de maçã em cada pacote e você diz que tem 10 a 12, ou seja, são maçãs pequenas. São maçãs pequenas, são maçãs para o lanche, são maçãs para substituir outros alimentos. Então, eu acho que esse exemplo do Maurício de Souza é um bom exemplo de como a publicidade pode inovar e trazer benefícios. E eu poderia pensar em outros. Então, você vai pensar num canal Rá-Tim-Bum que precisa de verbas de publicidade para existir. Talvez outros programas não, mas eu acho que aqueles que concordam com a proibição da publicidade concordam que o Castelo Rá-Tim-Bum, o canal, é um canal de boa qualidade para crianças. Então, onde é que eu acho que falha a regulamentação? Ela falha em definir toda a publicidade como não desejável. Em toda a publicidade como incentivando o consumo. Tecnologia celular. Vários países já implementaram você ensinar código, crianças a programar. Você precisa de acesso a tablet para praticar isso daí. Jogos educativos. Várias pesquisas indicam que jogos educativos são extremamente importantes no aprendizado. Então, eu não acho que a tecnologia, o celular, tenha que ser banido, o tablet. Eu acho que o consumo tem que ser consciente. Se você quiser colocar toda a publicidade, toda a indústria como consumo irracional e consumerismo, eu acho que você perde aquela fatia da publicidade que é justamente inovadora e que promove sustentabilidade. É o que parece que a Roseli quis dizer quando a gente tem mais celular do que habitantes, é que daqui a pouco você vai estar falando com você mesmo, né? Você vai ligar para você nos seus celulares, porque você tem mais, muito mais celular do que gente, né? O Fábio está correto. O Márcio Chiavo, que é da Comunicarte, é um das referências de marketing social, ele sempre lembra que o papel da indústria de escova de dente, pasta de dente, na educação da sociedade para a saúde bucal. Ela teve um impacto. Agora, na propaganda, você sempre vê o cara enchendo a pasta de dente inteira ali. E o dentista lembra que é só um pontinho do tamanho de uma ervilha. Então, ele aproveita e vende logo mais tubo, né? Quer dizer, você tem essas questões, mas, de fato, eu acho que a publicidade ajudou a popularizar a saúde bucal. Então, são pesos diferentes, né? É interessante porque a gente vê, por exemplo, só para passar para você, Roseli, a Friboi está fazendo essa ofensiva, né, que já iniciou já há alguns meses, e usou até o Roberto Carlos para aumentar o consumo de carne, mas o Roberto Carlos não come, ele sequer põe a mão ali no garfo e faca para cortar um pedaço. Se fosse uma propaganda, uma publicidade eficiente, ele tinha que cortar um pedaço daquela carne e comer, né? Botar na boca, dizer, Friboi, ou coisa boa, né? Mas nem isso, quer dizer, você usa, é uma coisa tão, tão pobre, na verdade. É isso que eu queria voltar a resgatar. Ou é sofisticado demais e eu não entendi. Mas para mim pareceu pobre a solução encontrada ali para usar o Roberto Carlos. Se eu fosse publicitário, eu diria que a Friboi é tão boa que fez até o Roberto Carlos voltar a comer carne. Mas eu não queria falar isso, não. Eu queria falar o seguinte. A questão do financiamento dessas programações como Castelo Rá-Tim-Bum. Se você for fazer uma pesquisa sobre os grandes programas dirigidos à infância que nós tivemos, são todos de cunho público. São todos de cunho público, a não ser algumas honrosas exceções. Uhum. Dentro e fora do Brasil. Dentro e fora do Brasil. Queria lembrar, inclusive, que Pepa, que é um desenho animado muito bonitinho, que passa nos canais fechados e alguns canais abertos também, é financiado pelo governo. Pepa, um outro desenho também, que o nome do super-herói é Spartacus, e que ele se alimenta de frutas, né? Que a cidade toda se alimenta de frutas, que é um barato também, que eu assisti bastante, que eu tenho um neto, então ele me faz ver esses desenhos e eu vou aprendendo. Uhum. E são todos de cunho público, ou seja, o governo que tem interesse em ter criança saudável, ele pode patrocinar essas programações dirigidas à infância com valores enormes e fazer trabalhos excelentes, de primeira qualidade. Eu acho que isso é um dever do Estado. É verdade. Entendeu? O Estado tem obrigação de trabalhar nessas campanhas, né, de bem-estar social, de uma forma em geral. E acho que a publicidade continua, as campanhas de vacinação, as campanhas de boa alimentação, as campanhas... eu acho que existem parcerias privada e público, como você estava lembrando aqui com a questão das pastas de dente. Eu sempre me lembro de uma coisa engraçada. As pastas de dente que vocês têm, aquelas de plástico, que quando você aperta ela faz ploft e cai um quilo também. Eu acho que é possível que isso não seja preparado, gente. É verdade, de propósito. Não é possível, né? Que isso não seja de propósito. Essa coisa de embalagem. Mas eu acho que a gente tem uma tendência a não ser mais enganado. Entendeu? Hoje a democracia, 30 anos de democracia, para alguma coisa haverão de servir. Como, por exemplo, participar nessas discussões, participar nas questões das embalagens, participar denunciando as programações que a gente acha inadequadas. Inclusive, tem Ministério da Justiça para denunciar também. E por aí vai. Na verdade, até para manter esse tipo de espaço aqui, né, que você pode discutir, que é uma coisa difícil você ter dos canais comerciais e das empresas onde são veiculados os anúncios publicitários perniciosos ou prejudiciais à saúde, mais prejudiciais à saúde. Nós vamos fazer uma rodada final, porque nós estamos caminhando para o final do programa. Fábio, você que falou menos aí, faz o seu encerramento. O que você achou? O que você tira de recado? Eu adorei o debate. Eu acho que é um debate extremamente importante. Eu acho que é o momento de você discutir isso. Eu acho muito corajoso a resolução, mas eu volto ao ponto de que, da forma como ela faz, eu acho que ela cria danos. Vou dar, finalizando, uma consequência que vai acontecer. Cicarelli resolveu fazer relações, que não se sabem quais, na praia. O vídeo dela foi para o YouTube. Ela processa o YouTube pedindo que o vídeo seja retirado do ar. O YouTube fala: como eu vou retirar do ar se você tem todas as pessoas fazendo upload desse vídeo automaticamente? Um juiz decide que o YouTube deve sair do ar e o YouTube sai do ar. Então, vou dar um efeito que essa resolução vai ter. Haverá campanhas que estarão no YouTube de campanhas direcionadas à criança. Essas campanhas têm que sair do ar. Como você vai tirar todas essas campanhas do YouTube? O que isso vai gerar, e por causa de características do judiciário brasileiro, isso vai gerar uma onda de ações e uma onda de retirada de intermediários que têm conteúdo, sendo que eles nem sabem que têm. E para isso vai meme do Facebook, para isso vai vídeo do YouTube. Então, acho que assim, se a resolução não definir que tipo de publicidade ela quer tirar e não tirar toda, e se não definir exatamente onde está essa publicidade, se ela quiser fazer a forma como está escrita hoje, tirar tudo, eu acho que a resolução ou ela vai virar letra morta, o que eu acho péssimo, ou ela vai gerar uma insegurança jurídica para todo mundo enorme. Eu queria que você repetisse apenas aquele endereço no YouTube que você disse que... Você falou ainda pouco. Do Campo à Mesa? Como é do que Campo é? À Mesa. É um canal excelente, principalmente para pais. Do Campo à Mesa. Do Campo à Mesa. Uhum. É uma nutricionista, perdoe se eu errei os dados, depois ela escreve para cá e corrige. Mas é uma nutricionista, ela pega vários alimentos e ela explica o que tem nos alimentos e o que tem. Então, legal. Por exemplo, água do coco. Legal. Ela vai ver que não tem coco na água de coco. Tá certo. Roseli, para o seu encerramento. Eu queria agradecer a oportunidade para nós, né, da psicologia. É sempre muito importante fazer esse debate, fazer essa discussão e mostrar, né, que todos têm que cooperar. Pra, se nós queremos ter uma infância que não seja uma infância tão partida como tem sido a infância aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente vê casos de gravidez em criança, foram várias coisas citadas assim. Por que que a gente faz esse debate? Por que que é importante a regulamentação? Porque isso incide em vários setores da sociedade. E principalmente na formação do sujeito que somos, entendendo que somos um sujeito coletivo, dos debates coletivos, e que isso interessa a todo mundo. É. Não interessa só a um determinado segmento da sociedade. Como ficarão nossas crianças no futuro é o nosso interesse, e nós, com certeza, queremos o melhor para elas. E para ter o melhor para elas, o mundo precisa estar melhor, mais cordial, mais coletivo e mais amizade para todos. Mais solidariedade, mais solidariedade, humano. Você mais humanidade. Você também citou um endereço na internet aí. Ah, sim, é? Onde está a cartilha, né, pelo fim da publicidade dirigida à criança, é no www, Conselho Federal de Psicologia, abreviado, cfp.org.br. Está ali nas publicações. Legal. Luiz Henrique. Então, eu estava aqui lembrando, São Paulo está entre os países, os estados com maior, essa cidade de São Paulo, com maior distúrbio mental do mundo. O Brasil é o segundo consumidor de ansiolíticos do mundo. Quer dizer, são todos sinais da ressaca do produto não entregue. Eu comprei, parcelei no cartão de crédito a felicidade. Comprei através do meu carro, através da minha comida, através da minha roupa, né? Não recebi, e aí eu vou para a ressaca. São coisas que o marketing social se preocupa bastante, a questão da construção de valores através da comunicação e tudo mais. Então, é importante esse tipo de espaço aqui, eu agradeço bastante, já sou aqui freguês, né? Você é freguês. Para a gente instar a publicidade a liderar a coliderar esse processo e não ficar lá atrás. Inclusive para que ela se solte aí dessa ideia de que ela está defendendo apenas as suas verbas. É muito dinheiro que a publicidade deixa de ganhar, né? São muitos bônus que deixam de ser ganhos aí. Então, ela tem que sair um pouco desse papel de uma defesa que... aqui o Fábio faz uma reflexão muito bacana, bastante mediadora, mas eu acho que ainda boa parte do mercado publicitário, das organizações, elas colocam o discurso da liberdade de expressão. Na verdade, eles estão interessados em proteger essa verba, que é bastante razoável. Então, a gente está aqui falando de uma oportunidade de defender a saúde da nossa sociedade, né? E inclusive, de preservar até, inclusive, os mercados, né? Então, é uma coisa que a gente se preocupa, que esse espaço aqui é super importante para isso. Legal, gente. Muito obrigado. O Tema Livre fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do Luiz Henrique, que você acabou de ouvir, o Luiz Henrique Nascimento, a Roseli Goffman e o Fábio Steibel. E o Tema Livre fica por aqui. Um bom dia para você, um bom começo de semana. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.